fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Scientific Method, sétimo episódio da quarta temporada de Star Trek Voyager. It's in Mr. Neelix's DNA as well. Is this what's causing the mutations? A good scientist never jumps to conclusions, Lieutenant. But I'd say it's a distinct possibility. I'm having trouble getting a clear reading from this sample. It looks almost like the, whatever it is, could be slightly out of phase. That must be why my initial scans didn't reveal it. I'm compensating for the phase variance. You're not going to believe this, but I'm picking up an energy signature. This thing is transmitting some kind of a signal. To where? I don't know. It's too weak to travel very far. Pois é, pessoal, estamos na quarta temporada de Voyager, a temporada que deixou a série muito mais legal, até porque temos a presença, enfim, da 7 de 9, que, surpreendentemente, é uma das melhores personagens já surgidas em toda a franquia Star Trek. E eu não tô falando isso só porque a Jeri Ryan, que é a atriz que interpreta a 7 de 9, é extremamente bonita e gostosa. Affirmative. Porque com o decorrer dos episódios a gente vai se surpreendendo, na verdade, com o talento que ela tem. Ela é uma atriz extremamente talentosa. Coisa que não se esperava, com certeza, quando foram apresentadas as primeiras fotos de produção, ela com aquela roupa colada e tal, extremamente sexy. Não tinha ideia que eating was such a sensual experience. The taste. Nas palavras até do Daniel Sazaki, do site Trek Brasilis, ela é muito mais do que um belo par de olhos azuis. During my time with the Collective, we assimilated thousands of cultures from one end of the galaxy to the other. Bom, mas justiça seja feita, Voyager já vinha melhorando desde a terceira temporada, né? Eu particularmente acho a primeira e a segunda bem fraquinhas até. Tem algumas exceções de episódios bem legais e a gente teve sempre, desde o começo, o Doutor Holográfico, que é um personagem fantástico. Inclusive, na minha opinião, como oficial médico, eu acredito que ele seja o melhor oficial médico de toda a franquia Star Trek. Inclusive, pra mim, é até mais legal que o McCoy. You like to see just how fast I can put you in a hospital? Até porque o Doutor Holográfico, ele segura episódios inteiros, assim, sem você sentir falta do resto da tripulação. E o Dr. McCoy dependia muito, assim, daquela dinâmica dele com o Kirk e com o Spock, pra ele ser um contraponto, que essa era a grande característica dele. Mas o Dr. Holográfico não, ele é um personagem completo. E é claro, mérito dos produtores e roteiristas, mas sobretudo do Robert Picardo, que é um excelente ator, ótimo pra fazer drama e comédia, consegue alternar isso com maestria. Does that feel good? Doctor. No começo dessa temporada, assim que a personagem da 7 de 9 foi introduzida e estabelecida ali como membro da tripulação, eles já, nessa transição, eles mataram a personagem da Cass, a Ocampa, que era a namorada do Neelix no começo da série, e nunca foi uma personagem muito interessante, eu sempre achei ela bem inútil, assim, podiam ter tirado ela muito antes. Mas a transição de retirar ela e colocar a 7 de 9 meio que pra substituir ela, pelo menos no que diz respeito a ser meio que uma pupila do doutor, foi uma das decisões mais acertadas. Isso contribuiu muito pra melhoria de qualidade. E assim, eu nem acho que a Jennifer Lean, que interpretava a Cass, eu não acho que ela era uma atriz ruim. Na verdade, eu acho ela uma atriz boa. Ela parece ter talento mesmo. A personagem que não ajudava. Bom, e a partir daí só foi melhorando, né? Porque foi se percebendo que a ex-Borg 7 de 9 tinha uma química muito boa com o Doutor. Também era um personagem que estava tentando se descobrir e adquirir características humanas cada vez mais. E a 7 de 9 era isso também. Ela era humana em essência, tinha sido assimilada pelos Borgs e viveu a vida inteira com Borgs, então ela nem sabia como é que era viver como um ser humano. E ela aprendendo isso com o Doutor Holográfico foi demais, assim, rendeu cenas de muito humor e até cenas dramáticas, sempre funcionou muito bem. Uma das melhores dinâmicas de personagens de toda a história de Star Trek. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. E agora vamos para a nossa leitura da sinopse. Andréia? Oi. Vamos lá. Engage. Uma espécie de alienígenas realiza experimentos terríveis na tripulação, fazendo-os se comportar de forma errática e sofrer de problemas de saúde. E apenas 7 de 9 têm a capacidade de percebê-las. Com a ajuda do Dr. Holográfico, os dois fazem tudo ao seu alcance para impedi-los. Então, André, o episódio começa então a Belana Torres andando pelos tubos Jeffries, ela encontra a 7 de 9 lá mexendo lá com algumas coisas e daí, na verdade, ela descobre que a 7 de 9 tá desviando energia pro laboratório de astrométrica, que é o que eles estão construindo na época lá, que é onde ela vai ficar. É como se fosse a cartografia estelar que foi mostrada no Generation, só que ampliada, né? A Belana, ela dá uma comida de rabo na Seven, a Seven, né, ela não pede desculpas e fica aquela coisa dos problemas de protocolo social que ela I had no intention of causing a problem. What? Sorry isn't in the Borg vocabulary? Mas ao mesmo tempo a Belana, o que ela faz? Ela relembra, no momento que ela tá dando essa comida de rabo, ela relembra que era mais ou menos o que a Janeway falava pra ela no começo da série. Ela falou, desculpas não tem no dicionário Borg, mas não tem mesmo. A única coisa que tem é você vai ser assimilado, porque o Borg é superior a qualquer um. Ah, peraí, vamos relembrar, você vai ser assimilado e resistir é inútil. É inútil. É aqueles clichês Borgs, assim, né? Então, os Borgs são superiores a qualquer um que for se meter no caminho, entendeu? É por isso que a 7 de 9, ela não vê consequências, ela não mede consequências, ela faz as coisas, quer dizer, nesse começo dela, esse aqui é o sétimo episódio, tem aquele jeito Borg full-time, né? Não, o legal é que o Borg é bem seco, frio, você vai ser assimilado e resistir é inútil. É aquela coisa bem sutil. Eu sou superior e você que se foda. Sutil. Isso mesmo. We are the Borg. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Resistance is futile. É, mas ela vai aprendendo, né? A 7 de 9 ela vai aprendendo com a Janeway, com todo mundo que vai dando uma... Assim, o pessoal vai ensinando ela a se socializar melhor. Mas enfim, o episódio continua e tal, e tem essa cena em que o Tom Paris está na enfermaria, né, tal... Ele tenta ludibriar ali o doutor, né? E consegue, não... consegue. O doutor, ele faz que, na verdade, parece que finge que entende, que assim, que ah, beleza, vai, eu sei que você tá mentindo pra mim, mas... É, ele vai pro verdadeiro objetivo, que era, na verdade, encontrar a Belana. Aí ele vai secretamente lá... Secretamente. É, secretamente, encontrar tá? Encontrar a Belana. Planeja o transporte, né, interno ali, pra ele ir até a engenharia. Ele vai até com um buquê de flores, né, pra se desculpar, porque na noite anterior ele tinha dado um bolo nela. What are you talking about? É o legal que a Belana, ela fala na cara, né? Ela já fala, ah, porque você deu um bolo em mim na noite anterior. É Klinga. É. Klinga. Aí que tá, no momento que eles se beijam, aí mostra, né, pra gente, assim, aquela visão meio que de raio-x, meio visão térmica, alguma que mostra... Alguma coisa acontecendo. É, isso. Ela... Alguma coisa de errado. Ela percebeu. Ela parece que percebe. Só, né, que ela acha que é aquela sensação de paranoia, pra não ser pega no flagra e tudo mais, né? Mas é legal porque, assim, a visão que aparece pra gente, telespectador, quem tá vendo, como se fosse assim, uma visão de raio-x misturada com uma visão anatômica, sei lá, meio, né, aquela coisa, lembra até aquela visão do Predador, só que mais detalhada, né, mano? Dá pra perceber que eles estão sendo observados, né? É legal isso. E assim termina o teaser. Doutor Holográfico fazendo uma massagem na Janeway, assim. E começa assim, né? Massagem estupidamente uma massagem, né? Não, mas ele fala que essa massagem aí não tem como evitar. Ela tenta até falar, mas será que não tem um jeito mais fácil? Ele não, nada substitui e tal. Ele dá aquela massagem radical assim nas costas dela. Mas pelas dores que ela tava tendo. E é legal que nesse momento ela fala uma coisa importantíssima, que depois vai ser revelado futuramente, que era exatamente a sensação que ela tem, ela fala. É de como se fossem agulhas sendo penetradas na cabeça dela, assim, né? E na verdade, quando mostra depois, lembra? Quando mostra a visão da Seven. Conto que vai falar depois. Meu, a gente tá no começo. Calma aí. Our sensors show that you are trespassing. Aí, enfim, ela vai pra ponte. Quando ela chega na ponte, o Chakotay mostra pra ela que eles estão próximos. Eles encontraram um pulsar binário, né? Continua aquele esquema lá da Belana e o Tom, né? Eles estão na engenharia. E aí eles dão um jeito de dar uns amassos ali dentro, né? É, ela chama ele pra ir lá em cima, que ela é superior. Ah, sim! É. Aí lá em cima chega as amassas pra lá pra cá. Até que quem? O Tuvok. O chefe de segurança Vulcano, né? Chefe de segurança Vulcano chega a ver os dois dando os amassos. Isso é demais. Ela tava calculando que ele ia fazer... Que ele ia demorar um pouco mais, né? Pra fazer análise. Análise, que ela pediu pra ele. Não, Vulcano. Meu, Vulcano quer saber. Aí ele fala: os dados da energia que você solicitou estão aqui. Pô, mas eu não esperava que você fosse tão rápido, né? É Vulcano, caramba. Vulcano só quer saber do objetivo dele. Ah, é legal que é o Tom Paris. Ele tenta persuadir o Tuvok não fazer nenhum relatório nada, tá. A esquecer o que aconteceu, o que ele viu. Não precisa, né? Não é tão sério e tal, né? É legal. Mas ele é Vulcano. Ele é um Vulcano full time. Ele é diferente do Spock, que é meio Vulcano. Ele é Vulcano total, né? É tipo a T'Pol, assim, só que menos. A T'Pol ela é um pouco mais curiosa, né? Digamos assim. Tuvok, ele é mais by the book. Ele até questiona: você não quer que eu seja desonesto, né? Seja desonesto. Aí, não, claro que não. O que eu vi, né? O que eu observei. O Tony dá aquela tipo: não, claro que não, mas tipo assim, por favor, né, meu? Não fala nada, não, né? Quase falando. Mas nem foi ele que falou nada. E no final das contas, nem foi ele, porque quando eles vão na sala de reuniões. Né, que o Chakotay, ele passa um debriefing lá pra ele sobre a missão, assim, não sobre a missão, mas sobre o que eles estão vendo ali, que são aqueles pulsares, né, sobre tudo que eles têm que fazer ali de observação, né, aí vem a cena, né, em que a Janeway chama os dois pra falar a sério sobre esse caso. Uma chamadinha básica. Uma chamadinha de eles estarem se comportando como adolescentes ali, né, aquele negócio. Aliás, é importante observar, né, a importância de se manter uma distância do pulsar binário, quer dizer, perigoso. Isso é importante pra gente entender o quanto que o final desse episódio é cientificamente implausível, né? Porque o que vai acontecer aí vai ser, assim, uma fantasia dentro do sci-fi. Não conta o final! Não, mas é importante lembrar que nessa cena eles já ditam o quanto que, assim, é praticamente impossível se manter próximo de um pulsar binário ainda, né? Mas enfim, o legal dessa cena é a Janeway também dando uma chamada forte nos dois, hein? Nossa, tem muito, ela tá sendo chata. É, mas ela tá sendo chata, não digo com razão, mas é porque ela tá sob as experiências dos alienígenas, né? Não é pra falar assim. Não, mas é disso que o episódio trata. A Janeway, ela tá se comportando de uma maneira errática, não é como ela é normalmente. Dispensáveis. É, ela não é chata desse jeito normalmente, né? Ela tá assim porque ela tá sob efeito das experiências que estão conduzindo dela. É só a voz dela que é chata. A voz do Jamie. Voz de taquara rachada do Jamie. Nossa, é insuportável. You know, I'm really easy to get along with most of the time. Mas agora vem o ponto de virada do episódio. É onde o episódio começa de fato, né? Quando o Chakotay, a gente, como telespectador, vê aquela mesma visão do começo do episódio, de como se fosse um raio-x dele, quer dizer, então ele está sendo observado do ponto de vista anatômico. Eu só achei muito, muito depressa as coisas. Assim, velho muito depressa. Assim, é, porque sabe? Assim, ele no espelho, ele passa a mão no cabelo. Não achei legal. E aí o cabelo, ele sai, assim, totalmente. E o que eu acho é o seguinte, eu acho que com um episódio de 45 minutos, eles têm que acelerar a história, né? Nossa, meu, e o próximo já é ele totalmente rugado, sem cabelo. Poderia ser mais gradativo, eu concordo. Eu também acho que poderia ser mais gradativo. Mas uma coisa interessante dessa cena, em termos de curiosidade, é que é a primeira vez que a gente vê, acho que até a última na série, que a gente vê a extensão da tatuagem na cabeça dele, que vai quase depois da orelha. Assim. É, isso serviu pra mostrar a extensão da tatuagem. É, isso foi legal. Mas assim, ele fica velho rapidamente, por mais que possa ser considerado uma, sei lá, que nem você falou, é muito rápido. Mas peraí, isso pode ser apenas a sua percepção, porque não se sabe qual que é o grau dessa tecnologia alienígena. Ele pode muito bem ficar velho rapidamente. Assim, rapidamente em termos de até, sei lá, minutos. Não se sabe, é uma tecnologia desconhecida. É. Porque eles estão sob, assim, o mote da história é que eles estão sob experimentos alienígenas desconhecidos. E uma raça alienígena que nunca foi mostrada antes. Então, é natural a gente também poder entender que é uma coisa nova, né? E que pode ser mais poderosa, então... pode ser mais poderosa do que a gente já viu anteriormente, né? Estabelece em seguida é que não é um caso isolado, não é só o Chakotay que tá sofrendo esse problema, porque quando o Tom e o Kim vão no mess hall lá no refeitório, o Neelix sofre do mesmo problema praticamente. Neelix. Ele vai cair. Você sempre que ele fica com aquelas manchas pretas, né? É, umas manchas escuras no rosto, assim, na cabeça, né? Então, depois esse é o envelhecimento da raça dele. É, na verdade não é bem o envelhecimento da raça dele. Na verdade, assim, eles descobrem, o doutor holográfico descobre que algumas partes do DNA estão sendo estimuladas. No caso do Neelix, aliás, no caso do Chakotay, foi a parte do DNA que envolve o envelhecimento. No caso do Neelix, ele está se transformando cada vez mais numa raça alienígena que é a raça do bisavô dele. Do bisavô, ele até comenta depois. É, na verdade, o doutor holográfico até comenta, como o seu bisavô pertencia a essa raça, que são os Millian, então você tem um oitavo... É, Millian. Você tem um oitavo do DNA dessa raça. Então, por alguma razão, essa parte do seu DNA está sendo estimulada. Perhaps today is a good day to die. O Neelix vai pra enfermaria e ele encontra o Chakotay lá dentro. Eles começam a conversar. Isso me lembrou muito assim: quando dois velhos se encontram, parece que eles ficam compartilhando os problemas de saúde, né? Dois velhos. Não, dois velhos. Don't you understand? Eles ficam tipo comparando, né, os problemas que eles estão tendo e tal, né? É uma parte não enxerga, o outro não consegue reto, outro não consegue andar direito. É legal, essa cena ela foi legal porque assim, ela foi muito bem atuada, assim, né? E foi muito bem escrito o diálogo, né, meu? Well, I've got chronic arthritis in my fingers. I can barely keep this glass steady. Well, that's nothing. My spinal column is fusing together. In a matter of days, I won't be able to walk. Got you beat. I can barely walk now. Logo em seguida chega mais um tripulante, uma tripulante que está sofrendo de um mal parecido, né? E em seguida mesmo, o doutor e a Belana lá, eles tentando entender o problema, eles descobrem, eles analisando, veem que na cadeia de DNA do Chakotay tem como se fosse assim, uma marca que parece até um código de barra. Registro, né? Isso. Que não é natural, obviamente, né? Não é natural, eles veem microscopicamente, em detalhes até. E eles já reparam também que o Neelix também tem uma marca similar, ou seja, isso daí não é natural e foi incutido ali, foi algo que foi colocado ali, né? Esse é um momento que é interessante porque logo em seguida, quanto mais eles vão descobrindo isso daí, quanto mais eles chegam próximo da verdade, né, do que está acontecendo, mais perigoso fica. Não só mais perigoso fica, mas eles são desabilitados, assim, o doutor ele é apagado no momento e a Belana ela desmaia. Então, a Belana Torres descobre que essa marcação que tá no DNA, ele tá fora de fase. Esse termo que ela usa, que na verdade significa como se fosse uma outra frequência que não corresponde à frequência de observação real, assim, que eles têm como... que é mais comum, né? Da frota. É, não só da frota, né? Mas, assim, é, da frota, no caso, porque é a tecnologia que eles têm. É. E ela descobre a frequência real, assim, a frequência certa pra poder observar. E nesse momento que ela descobre aonde começa a ocorrer esse... assim, deles ficarem desabilitados. Ela vai desmaiar e o doutor holográfico vai desaparecer. Quer dizer, isso tudo deixa bem claro que eles estão realmente sob uma influência externa, né? Que no caso é alienígena. Enfim, eles começam a analisar a Belana ali desmaiada, né? Estão eles ali, a 7-9, o Kim, o Tom e a Capitã. E a Belana na biobed ali deitada. Até que a 7-9 recebe, ela começa a ouvir o doutor holográfico falando pra ela. Porque ele se comunica através dos implantes que ela tem. Porque ela tem os implantes Borgs ainda, né? Na cabeça dela. E ele fala pra ela se encontrar com ele no Holodeck 2, né? Na simulação do Da Vinci, né? Que é uma simulação bem recorrente em Voyager. Ela faz de conta que, né? Vou lá, vou continuar minhas pesquisas e tal. E vai lá pro Holodeck 2. É onde ela encontra com o doutor. E o doutor esclarece pra ela algumas coisas que ele... Make any excuse to get out of there and report to Holodeck 2. I'm hiding in the Da Vinci simulation. I'll explain everything when you get here. Fala que vai pro laboratório de ciências, né, pra capitã. E ela, na verdade, vai pro Holodeck 2. É a capitã morrendo. É a capitã, ela tá totalmente com cara de estressada. Tá até com o cabelo meio bagunçado, né? Ah, inclusive, esse episódio é o último episódio que a Janeway aparece com o cabelinho de rabo de cavalo, né? Logo em seguida, depois desse episódio, ela passa a ter o cabelo meio chanelzinho, que é o visual dela até praticamente o final do episódio. Aliás, o final da série, né? É mais ou menos o mesmo penteado, assim. É uma curiosidade meio de cabelos aí, né? Só pra gente situar. Cabeleireiros de plantão. Os cabeleireiros de plantão, né? Pra saber como é que tá né, o visual da capitã. Ai, caramba. Cabeleireiros nerds de plantão. Ai, cara. Então, aí a 7-9 vai lá se encontrar com o doutor holográfico. Ele fala que tudo que está se passando. Então, ele faz um ajuste no implante visual da 7-9 para ela poder enxergar. Isso, para ela poder enxergar esses alienígenas. Ou seja, ela usa aquela frequência que a Belana descobriu, que é a frequência para se enxergar, que ela enxergou aquelas marcações no DNA, é a mesma frequência para ela poder enxergar os alienígenas que estão, né, undercover lá, que eles estão, tipo, praticamente invisíveis na nave. É engraçado que o doutor holográfico, ele tá vestido meio de Da Vinci, assim, aquela roupa meio renascentista, assim, né, de chapéuzinho e tal, calça colada, né, aquela coisa meio... Aquela visão estereotipada renascentista, né? Pô, mas aí vem a cena, uma das cenas mais legais, onde o episódio começa a ficar muito misterioso. E pra mim lembra até um episódio de horror, assim, né? Não parece isso? Quando ela olha pra aquele tripulante que sai, ele tá com os implantes, assim, mecânicos no rosto, e tem um alienígena como se fosse monitorando ele. Pô, isso aí vira praticamente um episódio de mistério, assim, né? Me lembra muito, assim, sei lá, uma coisa assim, meio de horror mesmo, né? Porque você imaginar que tem alienígenas realizando experiências misteriosas e perigosas nos tripulantes, sem eles saberem, né, meu? É interessante. E assim, no momento que ela entra no turbo elevador, aí um dos alienígenas também coloca algo nela, assim, também, um mecanismo, né? É verdade, André. Pensa bem, quando você viu esse episódio, você não achou que essa cena aí, não é? Você não acha que é bem, assim, intrigante, assim? Você pensa, puta, o que vai acontecer, né? Eu saia correndo gritando. Eu fiz tudo isso. Meu, pô, se liga, a cena olha que eles só. Entram no refeitório, que ela entra no refeitório, né, e vê os alienígenas conduzindo experiências com um monte de tripulantes, né? Nossa, e abrindo aqui, você viu que é, tipo, fazendo cirurgias na cabeça de tripulantes. Isso, eles colocam mecanismos no rosto, na cabeça, no pescoço, assim, e na verdade eles não conseguem ver, porque tudo aquilo tá fora de frequência, então eles não têm como perceber aqueles equipamentos. antes, né? E ela informa pro doutor, né? Porque ela tem uma frequência pra se comunicar com o doutor, que ele falou pra ela, né? Então ela informa que ela já tá enxergando alienígenas ali e tal, ela vai falando pra ele. E é nesse momento que ela, logo em seguida, entra na sala da capitã. Tenta falar, né? É, ela tenta falar com a capitã e a capitã é totalmente estressada já, né? Ela tá daquele jeito, né? Ela, na verdade, antes disso, o Tuvok vai falar com ela, né? E ela, dá pra ver, é legal que a câmera dá meio um close na cara dela, ela tá, vixe, totalmente alterada. Assim, alterada, ela é ela mesma, só que como se fosse estressada ao máximo. Você viu que ela até fala no incidente do... Do Tom e da Belana, né? É, faz pra ela pensar num protocolo, né? Tipo... pra ser mais radical, né? É. Mas aí o Tuvok é legal que em seguida ele faz uma piada, é um vulcano usando de ironia, né? Ele é irônico com ela. É irônico. Porque ela fala, ele fala tipo, ah, mas é... Então eu devo, sei lá, açoitá-los, né? É, açoitá-los também. Uhum. Aí ela se dá conta que ela tá sendo muito radical, né? Um momento de sanidade dentro dessa loucura se que ela tá vivendo. Se não for um vulcano... É verdade. E ela vê os alienígenas trabalhando... Aliás, eu vou te falar, essa pra mim é uma cena que é, assim, eu considero a mais marcante do episódio. A 7 de 9 se chocando e tentando se conter com o choque dela ao ver a capitã sendo totalmente experimentada por dois alienígenas. Eles com, sabe, eles colocaram perfurações na cabeça dela. É uma cena que explica todo o estresse dela, assim. Eu acho muito legal isso aí. É bem misteriosa a cena, né? E é um lado meio horror, assim, do episódio, né? É bem legal mesmo. E o Tuvok sempre, né, aquele lance dele ser amigo da capitã há muito tempo, ele mostra aquela solidariedade vulcana, contida, né? E a capitã totalmente estressada. I will join you for a glass of wine. A 79 indo lá no holodeck, né? Ela vai falar com o doutor holográfico de novo, aí ela vai informar pra ele que ela já catalogou, acho que é 56 alienígenas, ela fala isso pra ele, mesmo, né? Ela até fala que um deles sondou ela com um instrumento, né? E que daí ela pode estar sob observação. Aliás, um dos poucos defeitos desse episódio em termos de roteiro é tipo assim, o alienígena colocou um negócio nela no turbo elevador, certo? E aí? Ninguém era seguiu ela? Era pra interferir, era pra fazer assim, alguma coisa. Ninguém seguiu ela, ela foi pro holodeck. Numa boa, mesmo antes, quer dizer, o doutor holográfico deu muita sorte de ela não estar sendo seguida desde antes. Porque se desde antes ela tivesse sido, tivessem colocado algo nela, fudeu, né? Não ia ter como resolver esse episódio, né? Ela foi tipo assim, usaram o personagem dela pra poder encontrar algum tipo de resolução até certo ponto. Porque se não tivesse isso, né? Como é que ia se fazer, na verdade? Então, sei lá, é um ponto fraco do roteiro ela não ter sido monitorada desde o começo. Mas enfim, né? A história tinha que ser contada de alguma forma, né? Sei lá. Tem a ideia de usar os instrumentos da nave para causar um choque neuroléptico, que seria algo para acordar todos os tripulantes para eles poderem enxergar o que está acontecendo, né? Porque se ela fosse tentar um ataque direto com phasers e tal, podia ser meio arriscado, né? Uhum. E ela vai até a engenharia para tentar fazer isso. Quando ela vai para a engenharia tentar, o Tuvok, claro, quando ela está mexendo com os instrumentos, o Tuvok, ele percebe que ela está tentando passar por alguns protocolos de segurança, e aí é onde ele tenta falar com ela. O que você tá fazendo? Né? Ele tá lá, tá vendo tudo, observando. Ela tenta mentir pra ele, mas ela não tem como explicar pra ele no momento, porque se ela explicar, os alienistas vão saber das intenções dela. Então ela é obrigada a mentir. E o foda é que, assim, num episódio anterior ela também tem, ela, sabe, ela no The Raven, que é um episódio anterior, ela fez atitudes, assim, meio radicais. Então o Tuvok, ele tá bem, assim, ele tá desconfiado dela com razão, né, no episódio anterior, ela foi além nesse sentido. Quando ela olha pro Tuvok, ela vê os alienígenas atrás dela passando. Todos ao redor, né? Falando, você está tentando me enganar. É, só que os alienígenas percebem que ela tá olhando pra eles, né? E como eles percebem, e ela percebe que eles percebem, é onde ela pega um deles, ela primeiro dá um tiro nele e pega ele como refém. Um tiro, na verdade, assim, só pra expor ele, que na verdade é ela, né? É uma alienígena. Aliás, essa atriz que faz essa alienígena, ela já participou de dois episódios da Deep Space Nine, Visionary e o The Siege of R558, que é um dos meus episódios favoritos de Deep Space Nine. Ela também fez uma ponta em Star Trek First Contact. Nesse momento que eles pegam essa alienígena, a Janeway vai até o Brig, né, até a prisão e vai falar com ela. A Janeway totalmente alucinada já, né, que ela loucona. Já tá... Loucona. Ela tá com uma cara de retardada mental. Ela que deveria estar na prisão e a alienígena deveria estar fora. A Janeway tá totalmente alterada, cara. E é legal que essa alienígena, ela vai falar com ela e parece que provoca cada vez mais. Tanto que chega ao ponto da Janeway quase enforcar ela, né. Mas a Janeway... Totalmente. A Jane, ela é totalmente casca grossa, né? Porque quando ela chega pra falar, ela fala mesmo, né, cara? É legal. Eu acho que, assim, o primeiro capitão radical foi o Sisko, né? Que inventaram, assim, radical mesmo. A partir do Sisko, meu, você tem a Janeway, que também é nessa pegada, e o Archer, né, meu? Assim, não em termos cronológicos, mas em termos de serem criados, assim. Os dois capitães que eu acho bem casca grossa, assim. Três, né? Sisko, Janeway e Archer, né, meu? E a Janeway aqui, ela demonstra isso de forma magistral, quase enforcando essa alienígena aqui, meu. Sorry, these lab rats are fighting back. Então, mas o legal dessa cena da Janeway com essa alienígena... Aliás, essa raça alienígena, apesar de não ser citado no episódio, eles chamam os Suivani. Essa raça alienígena, eles... Isso aí até, de certa forma, esses alienígenas me lembram. Uma raça alienígena que foi mostrada num episódio da Nova Geração, que mostrava alienígenas que vivem dentro do subespaço, né? Os Suivani aqui, eles não vivem exatamente dentro do subespaço, não é dito isso aqui. Né, mas como eles vivem, eles são fora de fase, ou seja, fora dessa frequência de realidade que nós conhecemos, ou que a Federação conhece, então eles são bem diferentes nesse sentido. Nesse episódio da Nova Geração, que chama Schisms, enfim, alienígenas do subespaço que realizavam experiências estranhas com membros da tripulação da nave. Nesse episódio aqui lembra muito isso. Ainda que nesse episódio, essa personagem ela revela que os alienígenas fazem isso, eles fazem isso para ter algum benefício médico e científico fazendo experiências com membros da tripulação da Voyager. Só que assim, é bem fria essa análise dela, né? A Janeway se irrita até com isso. Não? Que nem ela fala, faz a mesma coisa com o seu pessoal. Ela não tá fazendo experimentos, assim, ela faz experimentos para obter um bem próprio às custas da segurança, assim, do bem-estar. Nossa, esse é o pior, nossa. Quando ela fala que assim, que eles estão realizando experiências com a Jenny, que estão impressionados com o quanto que ela aguenta, né? Uhum. E aonde ela fala isso, que a Jenny se irrita. Né? Eles dobraram a quantidade de dopamina que eles estão enxertando nela ali, né? E ela tá firme e forte. Não, ela tá irritada pra caramba, né? Mas, ó, essa cena é legal porque assim, essa alienígena ela fala assim, ó, apesar que, né, a gente tá fazendo experiências radicais, mas elas vão acabar bem, mas ó, apesar de tudo, vai haver algumas deformidades e não vai morrer todo mundo e tal. Quer dizer, a capitã tem que se contentar com pouco, né, meu? Quer dizer, e se você não quiser nos ajudar e tentar nos impedir, nós vamos aniquilar a todos, né? Então, ou você se conforma com a maioria sendo, sei lá, tendo problemas, ou então nós matamos a todos. E aí, o que você prefere, né? Tem uma conversa ali na sala da capitã, né? Ela mais estressada ainda, né? E nesse momento eu acho que é onde no roteiro eles encontram uma saída mais fácil, né? Porque assim, nesse momento morre uma tripulante, né? Onde eles vão ali na ponte, eles veem ela morrendo. E quer dizer, pensa bem, se não tivesse morrido essa tripulante, o que eles iam fazer ali? E outra, por que não tem ninguém vigiando eles conversando ali na sala da capitã? Os alienígenas se descuidaram. Cadê a frequência da 7? Na verdade ela tá enxergando. Tanto é que agora na ponte, a 7 vai um momento ela vai falar, ó, tem um alienígena que acabou de entrar aqui, né? Mas o que eu acho é o seguinte, pô, você não acha que a partir de agora a Janeway até tenta salvar a tripulante e tal, faz respiração boca a boca nela e tal, porque ela tá morrendo, e ela morre. E é nesse momento que, quando ela morre, a Janeway toma a decisão, não, acabou, não vou mais tolerar isso aí. Mas se essa tripulante não tivesse morrido, o que eles iam fazer? Quer dizer, não tem nenhum alienígena vigiando eles conversar ali e tal, né? aquele momento em que a tripulante morre para que a Janeway tenha que tomar uma atitude radical, né? Pumping up my dopamine levels to push me to the edge, keeping me awake for 4 days straight with the constant pain of your devices drilling into my skull. E aí é que mora o momento em que eu acho que, assim, o episódio é muito bom. Só que nessa parte é onde se torna implausível. Quer dizer, a Janeway, o que ela faz? Ela pega e ela senta no posto ali do timoneiro pra levar a nave totalmente. Assim, ela vai, pega a nave e leva em direção a um dos pulsares, né? Aos pulsares. Tem que ter uma distância, né? Não, tinha que ter uma distância mínima pra nave não, sabe, não explodir, não se danificar. É legal, tudo bem que é legal o diálogo dela com a alienígena, dizendo que ela tá totalmente alterada. A alienígena fala, ah, mas isso é irracional. E a Janeway, é legal que ela fala, ah, mas não é isso que vocês queriam? Que eu ficasse irracional, afinal de contas vocês injetaram doses e doses de dopamina no meu cérebro, a Janeway tá enlouquecida. Esse é o resultado de uma capitã dopada. Pode crer, é uma capitã praticamente drogada, né, meu? Ué, eles querem o quê? Vai matar todo mundo, dane-se, meu, tô dopada mesmo? Não, assim, por mais que eu sei que, assim, nesse episódio a capitã age de uma forma bem irracional, mas ela tem por que ser irracional. Mas ao mesmo tempo, ela em nenhum momento considerou a autodestruição da nave, como não, né? Desde o começo, sei lá, desde a série clássica, sempre que tinha um momento radical que nem esse, o capitão tentava acionar a autodestruição. Warning. Self-destruct sequence has been initiated. Warp core overload in 7 minutes. E nesse episódio aqui não, a Janeway tenta ir de cara com um pulsar. Não, e o pior, eu tava pesquisando, você sabe que um pulsar, que nem esse que é mostrado aqui, ele tem mais ou menos 1 bilhão de vezes mais força gravitacional do que o planeta Terra. Fascinating. Então você pensa assim, porra, como que ela pensa que vai conseguir sair ilesa de uma condição dessa? É Star Trek, sai ileso. Que jeito. Sempre sai. Não, essa é uma das críticas que Voyager sempre sofreu, assim, apesar que Star Trek é pseudociência por natureza, Voyager é mais ainda, é como se fosse isso ao máximo, assim, né? Tem muita forçação de barra, assim, nesse sentido, né? E o que acontece no final desse episódio, assim, meu, é... Assim, como que não, pode? Não, né? Pressão no casco se deu a escala máxima. Não, eles não são... É legal que o Kim, quando ele fala, eu não acredito, estamos vivos. É. Acredite, você está em Star Trek. Não, você não só está em Star Trek, como você está em Voyager. Então, pô, a Voyager, ela saiu ilesa de brigas com Borg, sabe? Com uma massa. Com Borgs. Pensa aí. Não, assim, a Voyager, ela é uma super nave, se for parar pra pensar. Porque ela passa por situações que nenhuma outra nave passou e, assim, de forma quase milagrosa. Nesse episódio é um bom exemplo disso, né? Acaba o episódio assim, né? Quer dizer, a Janeway consegue salvar ela milagrosamente. E aí tem essa última cena que é o Tom e a Belana nos aposentos da Belana. Jantando. Ele preparou uma saladinha pra ela. Ele levou um vinho quitariano e tal, antigo. E daí eles estão num momento romântico. E é legal dessa cena é que eles começam a conversar e começam a, sabe, a ponderar, pô, será que a gente não tá aqui e nesse romance que a gente tá tendo porque foi por influência desses alienígenas? Porque, André, acho que você não sabe que você não viu os episódios que antecederam a esse. Mas o romance deles começou quando, na terceira temporada já tinha umas insinuações. Mas no começo da quarta, a Belana revela que ela ama o Tom, ama, amor. E o Tom fica surpreso, assim como ele, todo o público, quem tá assistindo fica surpreso. E aí é legal que nesse episódio aqui eles comentam, pô, será que, né, isso tudo aconteceu assim porque, será que a gente não tá por influência desses alienígenas, né? Pelo menos eles comentam sobre isso, porque, na boa, foi meio que, né, do nada ela revelar que ama ele, né, alguns episódios anteriores, né? Mas é legal, a cena é engraçada e, assim, é bem atuada, né? Eles fazem um bom papel aí. So our whole relationship might be based on some alien experiment. You never know. Well, I think that explains it. E aí, André, o que você acha? Qual que é a sua opinião final sobre esse episódio? Eu não sou eu, estou sendo conduzida por alienígenas. Você também está sendo conduzida por alienígenas? Ninguém saberá. Don't you understand? It is real. It's a fake. quando eu me estresso, quando eu grito, quando eu brigo, quando eu xingo, quando eu sorrio, quando eu fico alegre, quando eu bebo, quando eu xingo, quando... Ninguém sabe. É, muito boa a sua participação, né? Muito obrigado. Bom, e é isso aí, pessoal. Obrigado, até a próxima e... Kapok!